Heraldo Maciel de Oliveira, ele que é diretor do SEST Senat aqui na cidade. Bom dia. Bom dia, aos ouvintes. Vamos falar aí sobre uma oportunidade de qualificação, né, para cobradores de ônibus aqui em Foz do Iguaçu. O SEST Senat está com vagas gratuitas aí de um curso, né, para a formação de motoristas? Na verdade, sim. Nós estamos com inscrições abertas, né, para cobradores da cidade, para a mudança de categoria, da categoria de B para a categoria D, que é o exigido pelo CONTRAN, para que ele possa se habilitar para ser um motorista de transporte urbano. Até porque hoje, né, a gente sabe aí que existe uma tendência, né, enfim, global e em todo o país também, de que a profissão de cobrador de ônibus ela comece a deixar de existir. É uma forma aí de incentivar justamente para que o trabalhador, né, que hoje atua como cobrador, continue envolvido com a atividade do transporte? Esse é o principal objetivo do SEST Senat, né? Com as demandas existentes hoje com relação à bilhetagem eletrônica, a tendência é que a profissão de cobrador ela deixe de existir. E com essa intenção do SEST Senat é preparar esse profissional para que ele já continue no mercado de trabalho, né? Com a oferta aí da categoria D. E tem uma estimativa até de quantos trabalhadores aqui em Foz do Iguaçu que atuam, né, como cobradores não contam aí com essa capacitação, essa habilitação para que possam trabalhar como motorista profissional? Nós temos hoje mais ou menos em torno de 150 a 160 cobradores de ônibus na cidade, né? E a nossa intenção é justamente essa, é qualificação desse profissional para que ele permaneça no mercado de trabalho. E são 100 vagas que estarão disponíveis aqui na cidade? Isso, nós estamos com uma proposta aí de 100 vagas nesse início, né? Então são 46 cidades no país que foram contempladas com esse projeto do SEST Senat. No Paraná nós temos Curitiba e Foz do Iguaçu. E no país inteiro são mais de 9 mil vagas, né, aqui em Foz do Iguaçu, essa disponibilidade aí de 100 vagas. E como é que o trabalhador que está nos ouvindo agora, porque nós temos vários cobradores de ônibus que acompanham justamente a nossa programação diariamente aqui na RCI, como é que ele pode fazer para ter, né, o acesso a uma dessas vagas disponíveis? Basta ele entrar lá no site do SEST Senat, né, www.sestsenat.org.br. Aí vai ter uma aba escrita desenvolvimento profissional. Ele clica nessa aba, em seguida vai aparecer uma outra como qualificação para cobrador. E aí, cobradores candidatos. E aí ele vai preencher os requisitos sugeridos, né? E é lógico que nós temos alguns critérios. Ele tem que ser realmente, estar registrado numa empresa de transporte coletivo urbano, na categoria de cobrador. Nós já tivemos algumas procuras de alguns candidatos lá, de outras áreas, né? Infelizmente a gente não vai poder atender. Ou seja, é só para o cobrador mesmo. É específico para o cobrador, né? Isso. Portanto, né, fica aí o aviso até com relação a essa questão. E o SEST Senat aqui em Foz do Iguaçu, ele está localizado ali nas proximidades do CTG Charrua, né? Enfim, tem uma estrutura bem ampla. E vocês oferecem também outros cursos, né, outras atividades aí voltadas ao trabalhador da área do transporte. Tem toda uma programação anual até quanto a essas questões? Isso, nós estamos agora com uma preocupação aí devido às vezes a pessoa vai lá e a gente não está com o curso, a programação em dia. Então, nós já estamos, para esse ano, fazendo uma programação para o ano inteiro. Então, todos os cursos da Resolução 168 do DENATRAN, que a entidade oferece na cidade, e somos a única a oferecer, que é transporte coletivo passageiro, transporte escolar, transporte de emergência, movimentação e operação de produtos perigosos e cargas indivisíveis. Então, esses são cursos obrigatórios para quem quer ingressar na área do transporte. Então, para esses cursos, a nossa programação ela já vai ser anual. E todo mês nós temos esses cursos disponíveis. E no caso desse curso que a gente comentava, né, sobre destinado aos cobradores de ônibus que querem se tornar motoristas aqui em Foz do Iguaçu, tem algum prazo, alguma data limite, né, para que eles procurem aí fazer esse cadastro, esse pedido de vaga? Nós temos alguns critérios, né? Então as inscrições elas começaram no dia 19 de fevereiro e elas vão até o dia 21 de março, tá? desculpa. Após o dia 21 de março, então nós vamos fazer a triagem. E assim, tem que informar o cobrador que ele não vai ter custo algum, não tem nenhuma despesa. O Sacenat vai arcar com todos os custos de autoescola, de taxa do DETRAN, de toxicológico, e também quando ele tiver com a carteira de em mãos, o curso de transporte coletivo passageiro será dado gratuitamente também. Hoje já é gratuito para quem é do transporte, né? Então basta ele ser qualificado realmente e estar registrado numa empresa de transporte coletivo urbano. Portanto, né, fica o aviso aí aos trabalhadores. Então, sestsenat.org.br é o site aí, né, para obter as informações, tem lá o formulário, né? Isso. E se porventura ele tiver alguma dificuldade, basta ele ir na nossa unidade, que nós vamos ter o maior carinho, o maior prazer de poder estar informando e orientando. Inclusive, lá mesmo a gente pode ajudá-lo a fazer a inscrição no programa. Conversei aqui com o Heraldo Maciel de Oliveira, ele que é diretor do Sesc-Senat aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Nós é que agradecemos aí mais uma vez essa oportunidade, né, de estarmos aqui ofertando uma oportunidade para o trabalhador diante da... Nós estamos hoje aí com uma crise de emprego violenta, né, e o Sesc-Senat tem essa preocupação com a formação dos profissionais que contribuem para o crescimento e fortalecimento da nossa unidade.